Na segunda metade dos anos 70, eu era um repórter na revista Veja, em plena ditadura, e consegui emplacar minha primeira página amarela aí com o professor Fábio Comparato, analisando a situação política na época, lá com uma visão histórica fantástica, o papel dos militares, o papel da burocracia pública. E hoje, tantos anos depois, aí, 40 anos depois, nós estamos chegando ao mesmo quadro de risco ao Estado de Direito, às liberdades individuais. Ele é o nosso entrevistado. Professor, essa falta de defesa aí das liberdades individuais, do Estado de Direito, tudo que é uma constante na história brasileira? Ah, sem dúvida. A Constituição de 1988 abre-se com a declaração que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. E eu tenho dito e repetido, e vou repetir aqui, que o Brasil não é nem uma república, nem uma democracia, nem um Estado de direito. Por quê? Não é uma república. Porque, de acordo com a origem do termo e a origem do regime republicano, é um regime em que o bem comum do povo, que os romanos chamavam res publica, está sempre acima do interesse privado, do interesse particular. Não é uma democracia porque o povo nunca teve soberania. O fato do povo votar em eleições é simplesmente para enganar os trouxas. E não é um Estado de Direito porque há um grande número de organizações e instituições ditas públicas e que não obedecem aos mínimos preceitos da legalidade e não tem controle. O Estado de Direito é um Estado em que todo o poder, até mesmo do soberano, é sujeito a controle. Ora, no Supremo Tribunal Federal, está na cúpula do nosso sistema judiciário, os ministros são propriamente irresponsáveis, ou seja, eles não respondem dos seus atos ou omissões perante ninguém. E eu tive recentemente uma comprovação disso com essa questão da ação da lei de anistia, né? O acórdão de 2010 simplesmente se omitiu no que diz respeito aos crimes de sequestro de pessoas, desaparecimento forçado e ocultação de cadáveres. Só para entender, a questão da data do cometimento do crime era essencial na lei da anistia. Quando tem o desaparecimento, se considera que o crime não prescreveu. É isso que eu ia dizer. A lei de anistia diz textualmente que ela abrange todos os crimes políticos ou conexos cometidos até 15 de agosto de 1979. Ora, os crimes de sequestro de pessoas e desaparecimento de ocultação de cadáver são considerados permanentes enquanto o sequestrado não reaparece ou o cadáver não é encontrado. Ora, a Comissão Nacional da Verdade afirmou que nós tivemos mais de 200 casos de desaparecimento forçado e de ocultação de cadáveres não encontrados e os sequestrados não reapareceram. Isso, então, merecia pelo menos o pronunciamento do tribunal, nem que fosse tosco ou profundamente errado. E, então, nós, eu representando Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ingressei com o recurso de embargos e declaração. O regimento interno do Supremo diz que, apresentado esse recurso, ele aí, sem qualquer outra formalidade, ele é levado à conclusão do relator, do acórdão, e o relator deve pô-lo em julgamento na primeira sessão ordinária seguinte. Isso ocorreu em 2011. Em 2012, um ano depois, o relator pediu um adiamento, um novo prazo para julgar. E o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, estabeleceu o prazo de próxima sessão ordinária seguinte, 2012. Até hoje, o relator não pôs esses embargos declaratórios em pauta de julgamento. Professor, essa subordinação do Supremo a um poder maior aqui, historicamente no Brasil, em todos os grandes momentos, o Supremo sempre refugou esse papel dele de autoridade maior? 64, com Getúlio, com AI-5. Sim, várias vezes. Mas isso é tradição, né, do Brasil. O nosso querido imperador Dom Pedro II, no final do seu reinado, ele fez, em conversa com o Visconde de Sinimbu, ele fez a seguinte declaração: a primeira necessidade da magistratura é a responsabilidade eficaz. E enquanto alguns magistrados não forem para a cadeia, como, por exemplo, certos prevaricadores muito conhecidos do Supremo Tribunal de Justiça, Dom Pedro II, não se conseguirá esse fim. Bom, em 1832, o famoso Charles Darwin, a bordo do Beagle, aportou no Brasil e ficou uma estadia de vários meses. E depois ele, ao escrever sobre a viagem do Beagle, ele diz sobre o Brasil: não importa o tamanho das acusações que possam existir contra um homem de posses, é seguro que em pouco tempo ele estará livre. Todos aqui, Brasil, podem ser subornados. Um homem pode tornar-se marujo ou médico, ou assumir qualquer outra profissão, se puder pagar o suficiente. Foi asseverado com gravidade por brasileiros que a única falha que eles encontraram nas leis inglesas foi a de não poderem perceber que as pessoas ricas e respeitáveis tivessem qualquer vantagem sobre os miseráveis e os pobres. Professor, quando surge uma Lava Jato e se apresenta como uma força contra o poder econômico, contra o grande poder político, que é o que está sendo invocado aí, até pelo tribunal, pelo TRF4 lá, o que representa efetivamente o pacto da Lava Jato? É o pacto entre os dois grupos que tradicionalmente constituem a oligarquia no Brasil: os potentados econômicos privados e os principais agentes estatais. Quando surgiu a Lava Jato, todos, inclusive este seu criado, achou que agora os ricos estavam sujeitos à responsabilidade penal. Pouco depois é que eu me dei conta de que foi uma operação montada seguramente pelo sistema norte-americano, no sentido de destruir o perigo político que representava o Lula. Não o PT, o Lula. Por quê? Ele foi o primeiro chefe de Estado em toda a história do Brasil que não veio de cima, veio de baixo. E pior do que isso para os oligarcas é que, quando ele deixou o governo encerrado o segundo mandato, ele tinha 80% de aprovação popular. Ora, entre a designação dos grandes chefes, dos grandes integrantes de órgãos públicos, seja no Executivo, no Legislativo, no Judiciário ou no Ministério Público, resulta de um acordo dentro do grupo oligárquico. Se a gente for pegar o meio empresarial, tem uma parte do meio empresarial que apoiou o projeto Lula e está sendo penalizado agora. Como é que o senhor analisaria? É porque eles aprovaram o projeto Lula para ganhar muito dinheiro é aí que foi o ponto fraco do sistema Lula e que os americanos imediatamente perceberam. Por quê? Porque essas empresas, Odebrecht e outras, começaram a trabalhar no exterior. E, sobretudo, na América Latina, que é o quintal dos Estados Unidos. Além disso, o Lula, a política externa do Lula, foi a política externa mais aberta do Brasil, ou seja, aquela que menos se subordinou aos interesses dos norte-americanos. A criação dos BRICS foi para os Estados Unidos um golpe seríssimo, né? Porque se juntarem a potência econômica de China, Rússia, Índia, África do Sul e Brasil, é muito difícil para os americanos manterem o mesmo imperialismo internacional. Inclusive, com uma proposta que estava no ar de criação de uma nova moeda. Né? Exatamente. E vejam que coincidência. Cogitava-se que o Guido Mantega poderia ser o presidente do Banco dos BRICS. O que, que aconteceu? O juiz Moro foi aos Estados Unidos, dizem as más línguas que ele foi chamado, e lá ele ficou alguns dias e voltou. No dia seguinte do retorno dele, ele mandou prender o Guido Mantega. Bom, o que a gente vê aqui no ambiente empresarial, tinha um conjunto de empresas multinacionais brasileiras aí que poderiam, em algum momento, aí, já estavam competindo com empresas americanas, havia interesses de empresas americanas de entrar no pré-sal. Agora, quem são os grupos que se aliam, digamos, a esses interesses americanos? Bom, em geral, todos os grandes empresários brasileiros fazem questão de não se opor aos interesses norte-americanos, não é verdade? Esta ligação de Odebrecht, OAS, com o governo do PT foi uma exceção, né? Porque eles sabiam perfeitamente que mais cedo ou mais tarde eles iriam se confrontar com a pressão econômica dos norte-americanos. E então criou-se, dentro dessa parte da oligarquia, ou seja, o grande empresariado, uma abertura, uma fratura. Né? E em toda a história do Brasil, nós vemos que a mudança de regimes ocorre quando há uma fratura na oligarquia. A independência do Brasil veio porque os grandes fazendeiros brasileiros já não podiam mais ficar fora do governo, porque no governo de Dom João VI só estavam as grandes autoridades lusitanas. A República foi proclamada, como disse aquele escritor famoso, diante de um povo bestializado. Porque o povo achava que estava assistindo a uma parada militar. O regime de 64 foi fruto, em primeiro lugar, da mudança de orientação política de uma boa parte da classe média. É a classe média que justamente pode mudar uma orientação política geral do país. E quando a classe média começou a se entusiasmar pelas propostas do Celso Furtado e do João Goulart, propostas econômicas, o grande empresariado e, sobretudo, os militares ficaram muito preocupados. E essa fração na oligarquia foi, sobretudo, muito forte quando, no lado político, o Leonel Brizola começou a conquistar cada vez mais adeptos. De modo que o que está acontecendo hoje é exatamente isso. Houve uma fração do grupo oligárquico provocada pelo governo PT e provocou uma instabilidade insuperável. O senhor fala que as instituições aqui, o Supremo, ele não presta contas. Eu queria saber o que resultou do projeto do Conselho Nacional de Justiça e também como que o senhor vê esse fenômeno aí do Ministério Público, Polícia Federal, TCU, essa nova geração de burocratas públicos aí com essa dose de poder e de partidarização. Pois é. Ainda aí não há separação de poderes, que é uma das condições de existência do Estado de Direito. Por quê? Porque o Ministério Público, em algumas circunstâncias, ele acaba se submetendo a imposições do Poder Judiciário, que por sua vez obedece a imposições que vêm de fora. O que nós estamos assistindo na Operação Lava Jato é uma ligação muito forte entre o Ministério Público Federal e a jurisdição do juiz Sérgio Moro. Mas o que até hoje não se explicou é por que a Operação Lava Jato judicialmente começou em Curitiba. No momento em que ela começou em Curitiba com o juiz Sérgio Moro, já se dava um rumo para a Operação Lava Jato. E esse rumo, nós percebemos, ele tem um certo partidarismo, né? Ou seja, os presos e condenados, curiosamente, não são do lado do PSDB, né? Nem do PMDB. Eles são do lado do PT e aliados. E a gente hoje percebe que a Polícia Federal, ela está administrativamente submetida à supervisão do Ministério da Justiça. E o que o governo Dilma não soube fazer é que, durante todo esse governo, a Polícia Federal não obedeceu às orientações do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça... Nem tinha orientação. Nem o Ministério da Justiça não tinha orientação nenhuma para dar. Então, ela tomou iniciativas com o beneplácito do juiz Sérgio Moro, que foram profundamente ilegais. Eu vou dar apenas um exemplo, que é a difusão por meio, coincidentemente, de um único grande veículo de comunicação social, das conversas telefônicas que o Lula teve com a ex-presidente Dilma. Há uma lei de 1996, a lei 9.226, aliás, que estabelece que as conversações telefônicas são sigilosas para poderem ser captadas pela justiça. É preciso uma autorização judicial. E em caso algum, o conteúdo dessas conversas pode ser divulgado. E que quando o conteúdo das conversas não interessar à prova dos autos, o juiz deve mandar destruir essa gravação. Pois bem, é sabido que a gravação dessas conversas entre o Lula e a Dilma foi divulgada sem autorização judicial. Então, quando foi questionado o juiz Moro, ele imediatamente autorizou a posteriori e disse que havia autorizado porque o conteúdo das conversas não interessava à prova dos autos. Mas como explica que um ministro do Supremo, o ministro Teori, admita que houve uma infração, que houve um crime, e não se tome a medida disciplinar correspondente. O que eu sei, e que todo mundo sabe, é que houve, por parte de vários advogados, uma representação ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região sobre o juiz Moro. E, por 13 votos a 1, a reclamação foi rejeitada. Então, é aquilo que eu disse. Ou seja, não existe Estado de Direito. O que se pode esperar nos próximos meses aí com essa escalada da repressão e esse atropelo aí de direitos individuais básicos aí, professor? Bom, eu tenho a impressão de que esse estado de exceção é temporário. É preciso liquidar com o PT e, sobretudo, com o Lula. Uma vez liquidado, aí então volta aquela preocupação do Renan Calheiros, do Romero Jucá. Não, precisamos dar um fim a esta Lava Jato, não é possível continuar com isso, etc. É o que vai acontecer. E o fato de se ter daqui para adiante, vamos supor que essa hipótese aí de liquidar com o PT e com o Lula seja bem sucedido. O que vai ser o jogo político, já que pelo menos um terço aí da população brasileira tem posições... O jogo político vai continuar a ser o que sempre foi. Ou seja, a oligarquia pode discutir entre si, os oligarcas podem se xingar, etc. Mas ele sabe perfeitamente e que é preciso manter a união. A união, como eu disse e repito, não é apenas dos empresários entre si, ou dos grandes proprietários, ou agora dos grandes banqueiros. A união é entre esses potentados econômicos privados e as principais autoridades estatais. Por quê? Porque, como disse muito bem um grande economista francês, Fernand Braudel, que aliás ensinou aqui na Universidade de São Paulo, logo depois da sua fundação, o capitalismo só é bem sucedido quando ele se alia ao Estado, quando ele é o Estado. Por quê? Porque é preciso sempre manter essa aparência de legalidade que faz parte do engodo capitalista. E para manter essa aparência de legalidade é preciso que os agentes estatais estejam de acordo. Eles é que vão editar as leis, eles é que vão julgar os casos e assim por diante. Né? Essa união entre potentados econômicos privados e grandes agentes estatais dura há 5 séculos. E ela criou uma mentalidade coletiva. Qual é essa mentalidade coletiva? É aquilo que todo mundo sabe. Os ricos não cometem crimes. Eles podem cometer besteiras, mas eles não cometem crime. Crime mesmo é do pobre. E os aliados dos ricos, que são, por exemplo, as corporações militares, tampouco não cometem crimes. Foi o que acabou de dizer o Tribunal de Justiça de São Paulo ao absolver 74 dos homicidas do... Tem algum episódio similar? Do massacre do Carandiru. Tem algum episódio similar na história do judiciário que se equipare a essa... esse absurdo aí? Olha, eu tenho a impressão que não, pelo seguinte, porque os militares sempre exerceram um poder superior no Brasil, mas eles só intervieram nos assuntos políticos em casos extremos. Agora, com a militarização da polícia, a partir do regime empresarial militar, eu gosto de dar os dois adjetivos, o que aconteceu é que a capacidade de destruição, de morte, por parte dos policiais, multiplicou-se. E esses policiais, nós acabamos de ver, têm o beneplácito do Poder Judiciário. Então, nós vamos nos queixar a quem? Eu estou pensando agora em ir, mais uma vez, à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas quem é o senhor Fábio Comparato nesse conjunto? Ninguém. Mas a Corte ela não tem tomado medidas corajosas aí? Tem tomado. Em 2010, em abril, o Supremo considerou válida a lei de anistia. Em novembro de 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por unanimidade, inclusive, do juiz brasileiro, julgou que essa decisão do Supremo Tribunal Federal é contrária aos tratados internacionais e à própria Convenção Americana de Direitos Humanos. Não aconteceu nada? Não aconteceu nada. E pior do que isso, o acórdão da Corte Interamericana de Direitos Humanos fixou nada menos do que 9 obrigações que deveriam ser cumpridas pelo governo brasileiro. É como o governo brasileiro anda muito devagar, porque ele é muito preocupado em não tropeçar, até hoje nenhuma dessas recomendações ou obrigações foi cumprida. Ou seja, uma volta à lei da selva aí, professor. Como é que é o jogo está... Eu não sei. 80 anos depois de... Na selva a gente sabe como proceder. Nem a lei da selva eles não obedecem. Agora aqui a gente não sabe. E essa vida de luta toda aí, o senhor está com seus 80 anos, como é que o que se espera do Brasil ainda? Olha, se não houver um esclarecimento, uma educação ética do povo, uma educação ética de alto nível e, sobretudo, fundada no princípio da igual dignidade de todas as pessoas humanas, nós não podemos ir adiante. Eu sugiro, e aqui vou um pouco na linha do Papa Francisco, que as grandes religiões possam começar a se unir em torno disso, ou seja, uma educação ética de alto nível para o povo brasileiro. Porque o que faz realmente a força das religiões não é o dogmatismo, é a qualidade ética. As grandes religiões surgiram num período da história que foi chamado de período axial, porque é como um eixo da história, antes e depois. E nesse período da história, período histórico, do século VIII ao século II a.C., é que se conceberam as duas regras de ouro que estão hoje como fundamento dos direitos humanos. Não fazer a ninguém o que não se quer que seja feito a nós mesmos e fazer o bem a todos, amigos, inimigos e desconhecidos. E voltamos à barbárica. Pode. Muito bom, professor. Quanto tempo deu, hein? Deu 30 minutos. 30. Certinho. Obrigado, professor. Muito bem. Eita!